vida sofrida. Já pensei em gatilhar na primeira oportunidade, no boy descarregar. Cansei de sonhar, acordar e não ter comida. Amargar o sol de 40 graus no sinal todos os dias, pra ganhar uma micharia e escutar graça. Queria eu ter uma casa, uma estrutura, uma família. Talvez eu não estaria nessa vida. Minha alegria, uma camisa da Adidas que ganhei esses dias de uma senhora. Comoveu, aumentou minha autoestima. Hoje eu posso dormir bem. Meu endereço, Maurício de Nassau, calçada do antigo hospital. Daqui tenho uma visão privilegiada. Conheço várias marcas de roupa, carro. Aqui de tudo passa, vários olhares preconceituoso. Não sou ladrão, nunca fui preso, infelizmente. A rua é minha casa, irmão, irmão. Vida sofrida. Eu sei bem como é acordar sem saber se vai ter o que comer. Vida sofrida. Eu sei bem como é levantar, orar a Deus pra ele abençoar seu dia. Vida sofrida. Eu sei bem como é acordar sem saber se vai ter o que comer. Vida sofrida. Eu sei bem como é levantar, orar a Deus pra ele abençoar seu dia. Vida sofrida. A minha é, tô em ponto de explodir. Cadê o presente da minha mina e a micha pra curtir? Não consigo resistir à porra desse mundo. O pobre nunca tem nada, o rico já tem de tudo. Isso aí é um absurdo, vou meter as caras mesmo. Fico rico, eu vou morrer tentando antes do meu enterro. Diz aí quem nunca quis comprar uns cordão de prata, cap Nike de ciclone, um motor pra tirar brava. E se for da polícia, tem que adiantar umas coisas. Sem estudo, sem emprego, a faculdade, a vida louca. Entendo o que eu falo, mas não faço o que eu falei. Fique longe dessa vida, com isso nada ganhei. Vai chegar a minha vez de ser preso ou ser morto. Futuro sem alegria, pra minha mãe só desgosto. Já tô louco, vou rever de novo tudo que ainda marca. Nós é tudo sofredor, dificuldade não acaba. Vida sofrida. Eu sei bem como é acordar sem saber se vai ter o que comer. Vida sofrida. Eu sei bem como é levantar, orar a Deus pra ele abençoar seu dia. Vida sofrida. Eu sei bem como é acordar sem saber se vai ter o que comer. Vida sofrida. Eu sei bem como é levantar, orar a Deus pra ele abençoar seu dia.